esperança é meu mestre. Cante comigo. A minha vida é do mestre. Meu coração. Meu caminho é do mestre. Minha esperança, é do mestre. Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Solidão